Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores. Francisco Mignone. Mignone foi possivelmente o músico mais completo que o Brasil já produziu. O seu domínio do métier de compositor só era rivalizado por Camargo Guarnieri. Ele exerceu, porém, as atividades de regente, pianista, escritor, professor, com a mesma excelência. No panorama nacionalista, Mignone é um original em duas vertentes: a da canção e a da música sinfônica, que incorpora a nossa herança africana. Manuel Bandeira disse que se a música brasileira é a flor amorosa de três raças tristes, Villa-Lobos é predominantemente o índio, Guarnieri o branco e Mignone o negro. Mignone, nascido em 1897, era filho de um flautista italiano, completou seus estudos em Milão. Mário de Andrade dizia que Mignone tinha a serenata napolitana a ressoar nas cordas das veias. E, de fato, a característica mais marcante de sua obra, ao lado dessa rítmica ebuliente, é um lirismo desbragado, é uma constante vocal que deve tanto à modinha quanto à ópera verista. Mignone não sabia tocar violão, mas o seu passado seresteiro já havia impregnado seus ouvidos com uma maneira caracteristicamente brasileira de manusear um instrumento. Ele escreveu alguma música para violão nos anos 50, mas o seu ano glorioso foi 1970. Neste ano, ele visitou o Seminário Internacional de Violão em Porto Alegre e ficou muito impressionado com a animação dos estudantes de violão. E a decorrência imediata foi a composição de 12 valsas em todos os tons menores e os 12 estudos, que são um verdadeiro marco e que foram escritos para o grande violonista Carlos Barbosa Lima. Barbosa Lima disse a Mignone que, à exceção dos 12 estudos de Villa-Lobos, ele não conhecia obras brasileiras de maior envergadura. Mignone escreveu, então, num espaço de uns 2 meses, o que seria uma contrapartida ao épico de Villa-Lobos. Em linhas gerais, a concepção de Villa-Lobos deriva de Chopin. O estudo se concentra somente em uma ideia, em um tipo de textura, que se desenvolvem paralelamente nos planos técnico e musical. É uma extensão da ideia de exercício técnico. O modelo de Mignone é inspirado no estudo de concerto de Liszt, onde as exigências técnicas são absorvidas por uma ênfase na poética musical e num caráter mais narrativo. Em decorrência, a forma é mais complexa e supõe uma combinação de vários elementos técnicos em sucessão. Os 12 estudos de Mignone ocupam uma posição capital no repertório do violão brasileiro, pois concluem um capítulo desta geração de compositores nacionalistas que foi iniciado exatamente por Villa-Lobos. Paradoxalmente, só agora estes estudos começam a gozar uma fração que seja da popularidade dos estudos de Villa-Lobos. Por isso, nós os ouviremos aqui neste programa na íntegra. Palavras de Mignone: ninguém é inteiramente pessoal. Tem uma uma facilidade muito grande para imitar outros autores. Deverei recusar isso? Absolutamente não. O que devo é organizar essa faculdade de maneira a me aproveitar do alheio, transformando esse alheio em aquisição minha. No primeiro estudo, a escrita instrumental é uma melodia sentida que emerge de uma nuvem de arpejos. Isso é uma clara imitação do modelo utilizado por Tárrega em seu Estudo Brilhante, que é uma das obras mais conhecidas do repertório espanhol de violão. Só que a melodia é uma reminiscência da Quarta Sinfonia de Brahms. Eu nem sei se Mignone estava consciente disso. Parece que Mione nos diz: vejam, estou resgatando o violão para o universo da música sinfônica. Ouvimos de Francisco Mignone o estudo número 1, tocado por Flávio Apro. Tecnicamente, há pouco que distingue a modinha brasileira da canção portuguesa ou da área italiana. A diferença está no estilo, no gesto musical, na ocorrência de algumas constantes melódicas, sequências descendentes que tornam a sua fisionomia familiar aos nossos ouvidos. No segundo estudo, Mignone faz um verdadeiro compêndio desses gestos, numa longa melodia que toma 2/3 de sua extensão. Thank you. De Mignone, estudo número 2, Seresteiro, com Flávio Apro ao violão. O estudo número 3 é marcado Tempo de Chorinho, mas ouvimos uma rápida sucessão de elementos de baião, maxixe e moda de viola que Mignone amarra com uma fluência extraordinária. A mim parece que estamos passeando em um arrabalde num domingo de manhã e em cada casa por onde passamos alguém está tocando um tipo de música diferente. Este foi o estudo número 3, Tempo de Chorinho, de Francisco Mignone, tocado por Flávio Apro. Um traço recorrente nesses estudos é a maneira inusitada de Mignone de se servir das cordas soltas do violão. Elas podem dar a ilusão de ampliar a tessitura do instrumento, podem servir como um acorde final, podem fazer parte integral da fábrica da harmonia, ou podem compor, em alternância com outros acordes, a ilusão de agregados maiores do que 6 notas. Como no final desse estudo número 4. Aqui temos um verdadeiro estudo de bravura, herdeiro do Mazepa de Liszt, e um ritmo de galope, intercalado com uma dolente berceuse que explora o efeito ameaçador das oitavas e do pedal grave do violão. Thank you. Francisco Mignone, estudo número 4, Allegro Scherzoso, tocado por Flávio Apro ao violão. O estudo número 5 é uma peça característica, de paixão, de decepção, onde o caráter de modinha é presente mais uma vez. Formalmente é dos mais interessantes, ele é um palíndromo, há uma introdução e um desfecho feitos no mesmo material, que emoldura uma sessão de arpejos que tem um balanço de toada, dando unidade a toda a peça. E a melodia central é deslumbrante, expansiva, aparece primeiro nos baixos do violão e depois nas primas. Thank you. Este foi o estudo número 5 de Francisco Mignone, lento e dramático, tocado por Flávio Apro. O estudo número 6 é um maxixe com variações, assombrado pelo fantasma de Ernesto Nazaré. Mignone evidencia nesse estudo a sua habilidade superlativa em escrever padrões de arpejo que produzem uma ginga natural, sem o intérprete ter de ficar empregando um esforço consciente. Mesmo um violonista europeu ou asiático, sem a menor familiaridade com a música brasileira, produziria um efeito bastante aceitável apenas negociando as notas do jeito que Mignone escreveu. Francisco Mignone, estudo número 6, Assai Vivo, tocado por Flávio Apro ao violão. O próximo tem o subtítulo Cantiga de Ninar, mas ele não é nem singelo e nem repetitivo. É uma obra escura, com uma harmonia sofisticada, uma atmosfera carregada, um verdadeiro boi da cara preta. Ela é escrita numa tonalidade totalmente alheia ao violão, Fá sustenido menor, que força o intérprete a usar a técnica da pestana, ou seja, o dedo indicador da mão esquerda aperta, esticado, todas as cordas do violão. Isso quase o tempo todo. Quer dizer, sem ser virtuosístico, é um estudo que exige bastante resistência do intérprete. Thank you. Francisco Mignone, estudo número 7, Cantiga de Ninar, com Flávio Apro ao violão. O estudo número 8 é uma espécie de farsa. Mignone mescla um passo de frevo com uma métrica toda torta que parece um minueto rápido. A figura inicial tem um caráter meio pueril, e o diálogo entre o baixo e a irrequieta ornamentação da linha superior é bem brincalhão, mas este material é desenvolvido com a gradual inclusão de elementos mais ameaçadores, a harmonia toma um curso totalmente imprevisível ao final. Psicologicamente, para mim, é um dos mais intrigantes da série. Francisco Mignone, estudo número 8, tocado por Flávio Apro ao violão. Agora temos uma outra dança afro-brasileira, que é uma embolada. O material é de uma simplicidade franciscana, que é determinado pela estrutura harmônica, mas o maior interesse é a escrita detalhada e infalível da textura e do ritmo, que chega a ser até perversa na sua insistência em nunca repetir o mesmo padrão duas vezes, sempre mudando a distribuição dos acordes, os acentos ou a ênfase. A seção central cria um contraste ao imitar de novo o estilo das modas de viola. Thank you. Francisco Mignone, estudo número 9, Allegro Moderato, com Flávio Apro ao violão. O estudo número 10 tem uma atmosfera totalmente seca e desesperançada. A melodia é um longo suspiro, apoiado por um descarnado acompanhamento cromático. A sessão central parece um prelúdio de alaúde e confirma a atmosfera de sofrimento enfrentado com dignidade. Francisco Mignone, estudo número 10, na interpretação de Flávio Apro. Eu tenho a impressão que Mignone, depois de fazer várias peças de caráter dançante e arrojado, tentou dar ao ciclo uma impressão de mais reflexão e seriedade ao colocar esses dois estudos lentos mais perto do final. Número 11 tem o nome de spleen, que é um conceito eminentemente romântico de encarar a melancolia ou ceticismo como uma doença tanto do corpo quanto da alma. Não há sequer a esperança de um sorriso nesta barcarola pessimista, herdeira das lúgubres gôndolas de Liszt. Thank you. Francisco Mignone, estudo número 11, Spleen, tocado por Flávio Apro ao violão. Mignone termina seu ciclo com um verdadeiro estudo de bravura, onde praticamente todo o interesse deriva do malabarismo técnico. Essa progressão escalar parece ter se inspirado num estudo de Chopin. Só que a lógica do violão é diferente da lógica do teclado, e esta ideia acaba criando uma dificuldade técnica tão extrema que impede mesmo o mais desenvolto violonista de tocá-lo na velocidade que Mignone deveria ter em mente. Em contraste, a seção central é um ponteado de viola de comovente serenidade. Thank you. Este foi o estudo número 12 de Francisco Mignone, que encerra assim o ciclo dos 12 estudos interpretados por Flávio Apro, a quem agradecemos não só por esta magnífica interpretação, mas também pelo aporte acadêmico que nos deu muito insight para a elaboração do texto deste programa. Se você quiser enviar seus comentários, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Até o próximo programa e muito obrigado. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Adriano Vieira e Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.